participamos do Festival de Bragança, todos na mesma lembrança daquela festa bragantina. Participamos do Festival de Bragança, todos na mesma lembrança daquela festa bragantina. Tinha cantores cheio de Augusto Correia, também tinha de Salinas, seguindo a mesma carreira. Pinduca fez o show, divulgando o carimbó, Liberal filmando, fazendo tudo melhor. Tinha de Santarém Novo, São Miguel e de Belém, e eu representando Ourém. Tinha de Santarém Novo, São Miguel e de Belém, e eu representando Ourém. Participamos do Festival de Bragança, todos na mesma lembrança daquela festa bragantina. Participamos do Festival de Bragança, todos na mesma lembrança daquela festa bragantina. Tinha cantores, veio de Augusto Correia, também tinha de Salinas, seguindo a mesma carreira. Pinduca fez o show, divulgando o carimbó, Liberal filmando, fazendo tudo melhor. Tinha de Santarém Novo, São Miguel e de Belém, e eu representando Ourém. Tinha de Santarém Novo, São Miguel e de Belém, e eu representando Ourém. E eu representando Ourém.